Por favor, bom dia, Oceania 6225. Bom dia, Oceania 6225. Ajuste no 015, ingresso final da 7, reporte 3 checado. Ingresso final da 17, reportarei o 3, Oceania 6225. Tráfego avistado pouso autorizado no 7, vento 280 graus, 12 nós. Poderia confirmar novamente o tempo? 280, 12 nós. 280, 12 nós, obrigado, Xané 6225, livre pouso. Na linha 225, solo aos 30, esquerda, na Lima, chama 211. Na Lima 211, Oxené 6225. Salvador, bom dia. Santa Teresa, autorização São Paulo, São Goiás. Bom dia. Chame 211 solo para a Copa. Oi, desculpa. Salvador, gol 1961 no ponto 0907. Senhor 1961, bom dia, autorizado alinhar, decolapso está 1-0, vento variável com 2 nós. Autorizado alinhar e decolado 1-0, gol 1961. Salvador, bom dia, até 386, final no 0, baixou e travou. 386, bom dia, guarde no 0 livre, ajuste no 0, no 5. Gente, aguardando 386. Então, 386, pouso autorizado, pista 1-0, vento calmo. Leira, pouso na 10386. Gol 1961, decolar 242208, bom voo. 08, obrigado. Salvador, bom dia, tá 3517. 3517, bom dia, ajuste no 0 no 5. Partindo em aproximação, vou dando autorização de pouso número 2, tráfego precede o Airbus da companhia curta final com 137 de ground. Gente, vai passar o marcador agora, alta 3597. Tá 38 no meio, solas 44, libere a direita, chame 211, bom dia. Direita 211, bom dia. Central 356, pouso autorizado, pista 10, vento calmo. Livre pouso, vento calmo, 356. Bom dia, Sideral 9972. Bom dia, Sideral 9972, ajuste na 015, continue em reposto 3 checado. Está embaixo, travado, Sideral. Excelente, Sideral 9972, aguarde pista na 0 livre. Olha. Na 3597, Solas 46, direito 211, bom dia. Direita 211, pega. Federal 9972, pouso autorizado, pista 10, vento calmo. Sete, o pouso será. Bom dia, 3601, ponte espera pronta. 3601, bom dia, autorizado a linha e mantém a pista na zero. Ali mantém uma zero.